Mais uma track, vamos de trap. O tempo não para, a boca dispara, a rua cobra falha de fico canalha. É tipo navalha no meio dos dedos, desacreditando os meninos. Agora tá com medo, o tempo atrasar, então toma. Vira a mão, seu pesadelo. Não adianta chorar e nem se arrepender. Deus perdoa, mas a consequência veio engolir você. Quando a lua apareceu e o cubo mágico virou tchan, só tem babaca com astronautica de Satã. Critica minha estatua mesmo comigo, perde tempo, escandalizar de verdade é cobra pra entrar no templo. Atos 17:24, vai vendo. Os crentes acordou e não vai partilhar desse veneno. Nós veio pra cobrar, nós não vai se calar. Se quiser bater de frente, tu é só tentar. Nós veio pra cobrar, nós não vai se calar. Fique ele